Longo Vitor Mike Quebec, irmão, tráfego a reportar frequência Libre. Dois dois cinco no solo aos 4-1 no Libre direito, chame solo no 212.9. Direito 219, chame 625. Azul 4207, prossiga. Uma frequência secundária do campo recife. 13325. 3325, obrigado. Solo, sábado. Oxalé 6255, boa tarde. Boa tarde, livre táxi até antes da Juliette. Esperança Juliette 6255. Solo, boa tarde, bom dia ainda, está 3895, está no 03, para Guarulhos. Informação do Beber, vamos para a Copa. Confirme quem está pronto para a Copa? É o TAN 3895. Só um instante para a Copa, 3895. Pode confirmar a subida para o TAN 3895? Gael Leda Bridge. Obrigado. Localizador, o EB6740. O EB6740, chame torre 1895. 75. Desculpa, autorizado. Torre Salvador, EB6740. Estamos a 3 milhas e 7. 6740, continua a aproximação, ainda 9 estado, cheque trem. Baixado e travado. Romeu Quilo Serra Lima, desça para nível de voo 050. Sete quatro zero, já avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0, graus 1-5 nós. Livre pouso, pistão 1-0, táxi, o TAN 3191, tem 145 a bordo, Campinas, 3 horas e 50. Confirme os dados, 3191. Negativo, 145, 145 a bordo, Campinas, 350. Autorizado, táxi, ponto de espera 10, tá 3191. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, 3191 via Índia, confirma? É, em frente, Índia, Alfa, 3191. Sim, obrigado. Papa Romeo, Kilo Serra Lima, desça para 2000 pés, ajustão na 013. Autorizado ILS, aposto estabilizado. Web 6740, no solo 48, livre direito, chame solo, em 1219. Solo Salvador, Abjet 6740, livrou? Mano, bom dia, livre táxi até antes da Juliette, Webjet 6740. Livre táxi até antes da Juliette, 6740. Tan 3191, bom dia, linda, cola da 10, vento 100 graus, 10 nós. Gente, linda, cola da 10, 3191, obrigado. Afirmo, pronto para a cobra, 305. Pronto para a cobra. Gente, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via posição bridge, upper Zulu 16, após. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 pés ou 3 milhas. Na sequência, inicia a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda. Após vida direto, posição bridge. Controle 120, décimo 8. Torre em 118, décimo 95. Transponder 5430. Autorizado Guarulhos, nível 340, pistão no zero. Mantém. Eixo até 2000, voo 3 milhas, após curva direita, perfil da El Leda, depois voa bridge, aperto Zulu no meio, Belo Horizonte. Controle de saída 1208, torre 1895, aciona 5430, aciona 3895. 5430, correto, portão de número 03, autorizado pushback e acionamento é pode para início de táxi, na 3895. Autorizado posicionamento por Marata, 3895. Sete 740, é o 740, à esquerda, Juliette, até o portão 10, autorizado. Juliette, portão 10, 6740. Golf Kilo Oscar, autorizado 180, reporte para ingresso do Pax 1. Temos um Airbus da TAM que solicitou o push no Pax 1. Chama para ingresso no Pax 1, Golf Kilo Oscar. TAM 3195, eu inicio de imediato, pushback, com o tempo. 050. Ultimário para 050, 220. Coloca táxi lento. O Airbus Atan já iniciou o push no 3, ok? interceptou o localizador, o Kilo Sierra Lima. Kilo Sierra Lima, chame torre 1895. Torre 1895. Torre, o Papa Romeu, Kilo Sierra Lima. Bom dia, Kilo Sierra Lima, intenção é pouso 1017. Intenção de pouso na 197, o Kilo Sierra Lima. Sente, Kilo Sierra Lima, reporte para cancelamento do plano. Após o externo, cancela, mudança de regras para o Kilo Sierra Lima. Então reporte quando pronto. Reporte lá, Lima. Tá 3191, decolada 52, chame controle 1208. 208, obrigado, 191. Salvador, boa tarde, oh, bom dia, tá 3191, decolada. 3191, contato radar, sua para nível 380, Dael. Sim, 32380, Dael, 3191. Para mudança de regras, o Kilo Sierra Lima solicita final da 197. Kilo Sierra Lima, o plano cancelado aos 5-3, reporte na final da 197. Só confio em parte de acionamento. Hangar da Aerostar, pode ser. Sim, reporte na final da 197. Kilo Sierra Lima, o vento 1-1-0 graus, 1-3 nós, o ajuste 1-0-1-3. A gente reportará na final da 197, Kilo Sierra Lima. Confirma o controle, o Vitor Mike Quebec. Confirme retorno para Salvador. Gente, o número 500, reporte Paripe. Kilo Sierra Lima, tráfego avistado, tem nível de pouso na 197, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Ciente, livre pouso, baixar de trabalho, Kilo Sierra Lima. Solo da 3895 para o táxi com 1-1-5, 4 horas, alterna Galeão. Não chegou a mensagem da 3895, confirme? Autorizado o táxi agora à direita, via Índia, no ponto de espera, 1-1-8-9-9. Direita Índia, no ponto de espera 1-1-8-9-5, está recebendo com bastante interferência, 3895. Gente. Afirma o Golfo do Lógico, autorizado a seguir o Airbus da TAM. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, no solo 56, autorizado back 3, reporte vista livre. Salvador, boa, Tan 3895, ponto de espera da 10, pronto. Tan 3895, bom dia, linha decola da 10, vento 080 graus, 103 nós. A linha decola da 10, ciente, Tan 3895. Ciente, tá retorno aqui, Luciana Lima. Fala o gol 92. 5050 na Pembe, autorização. Gol 9250, autorizado para Recife via Upper Whisky 58, nível 490. Decola da pista 10, curva esquerda, saída pouca, transição Aru. Controle 120.8, torre no 8.95, transponda 543. Autorizado 490 para Recife, via Perifício 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, transição Aru. 208 é o controle, 295-14, 5453, vai acionar para o voo 9250. Correto, chame pronto para acionamento. Cortará. 070 graus, 139. 3191, chame Recife 13395. Secundária 13325. Passeado, Recife 3395, secundária 3325. Obrigado, TAN 3191. IP 5220, desça para 2000 pés. Ajuste na 0 no 3. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado. 5220 da 3. Tango Vitor Mike Quebec, reporte na rotatória ou visual com campo. Regressar e pelado, reporte na rotatória, Vitor Mike Quebec. Tá 3895, decolada ao 59, chame controle 12098. 308, tá 3199. Recuma já. Golf Kilo Oscar, vento 090 graus, 099, livre decolagem da 10. Golf Kilo Oscar, tentando ser sobrante do Airbus, decolou à sua frente. 3216, sua identificação. Controle Salvador. 50. 3216, desça para nível de voo 050, chega da Mari. Salvador, TAN 3895. TAN 3895, contato radar. Sua para nível 340, direto da EL. 340, direto da EL, TAN 3895. Que lógica, decolada 1400, seu transponder 0242. 0242, certo. Chame controle 20.8, Golf que lógica, bom voo, teu retorno. Pegar. Portão 04, autorizado, chame pronto para o ataque. Esse é um ataque de bônus, 77. Contato radar, sua para nível 090, com onde? 2 quilômetros. Vitor Mike Quebec, visão com a onda 7. Vitor Mike Quebec, chame torre 1895. 1895, graças. Controle, o Golfo Kilosco pode voar direto com onde? Direto com onde, Rodrigo Rivera. Golfo Kilosco. Ingressando, final 17. Vitor Mike Quebec, bom dia, o ajuste no 013, vento 110 graus, 109, após na final de 3 milhas da 107. Após na final de 5 milhas, Quebec. Triple 5220, torre de controle Salvador, informa chuva leve sobre o campo. 220, cliente. Azul 4463. Azul 4463. Pushback acionamento 9250 no portão 11. Azul 4463, agora de costas. Gol 1777, POB autonomia alternativa. Pushback acionamento 9250 no 11. Autorizado, chame pronto para o táxi. Gol 9250. Reportará. Azul 4463, Ilhéus, autorizado via Whisky Uno, Índia Lima Hotel, 065 para pouso visual em Ilhéus. Nível 180, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, Índia Lima Hotel, Ilhéus. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5454. One four four on board Aracaju as alternative, and then do this. See you again. You are in 46 minutes. 3216, desça para 2000 pés, ajuste na 013, autorizado ILS, reporte estabilizado. 3216 para 2000 pés, autorizado ILS 13, reportará estabilizado. Visual, baixar travado. CIP 5220, tráfego avistado, ajuste 1013, vento 080 graus, 109, livre pouso na 10, CIP 5220. Pouso, pista 10-220. Salvador, boa tarde, gol 1777, com espera da 10. Gol 1777, visual com ATR da trip na curta da 10. Afirmo, visual, gol 1777. Após o pouso da mesma linha, mantém cabeceiro, gol 1777. Após o pouso da linha, mantém 10, gol 1777. 3804, confirme. 3804, acione identificação, MARE 050. Judith Mike Quebec. Voo no 777 a torre. Escuta, voo no 777. Confirme a saída copiada. Dael e Neve. Sente a sua saída, Dael, Leda, após direto Porto Seguro. Decola da 1-0 com primeira curva à direita. Dael, Leda, após direto Porto Seguro. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, gol 9-7-7-7, 1-2-0. Arataque 9-2-5-0, POB 3-0, Natal com 3-3. Aguarde. Aguarde. Por 5220 no sala 08, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. 5220, livre direito na sala 219. Voo 1-777, 1-0-0 graus, 1-2-9, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 1-0, voo 1-777. 3:30, Natal, POB. 3-0. Gente, portão no 1, autorizado táxi, via Pátio 1, contorne à esquerda, Índia, ponto de espera 1-0. Pátio 1, esquerda, Índia, ponto de espera. Confirma a frequência? 1 no 8, decimal 95. Ah, 295, ponto de espera. O 9250, boa. 35220, livrão. Bom dia, livre táxi em frente via Alfa, dê passagem a um Boeing 737-800 da Gol, que está saindo do Pátio 1. Após livre táxi para a posição. Corrijo, livre agora à esquerda, quilo, Pátio 3, posição 04. Trip 5220. 5220, livre à esquerda naquilo, pátio 3. Pode continuar descendo ao 6200? Sinal 6200, autorizado 2000, ajuste 1013. EBLS reporte estabilizado. 2013, reporta Lema, 6200. 08, obrigado, bom dia, gol 1-777. Doutor Salvador, boa tarde, gol 1-777, passa 1.700 pés da Euleda. Gol 1-777, contato radar, vou para a nível 340, segue a Dell.